Banzai, reporta a linha de pronto, cabeceira 17. O meu Papatango na escuta? 2, desce para 3 mil pés, o ajuste na 05, livre da restrição de altitude em TAP. 2 mil, tá 3602. 3 mil pés, 3602. É, eu coloquei 1 e falei errado, 3 mil. 3 mil, 3602. Trip 5221, sub mantém o nível 200, chame centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. Azul 4299, da presente foi Bridge. Bridge, azul 4299. Controle Salvador, noite forte. Ao Trip 5414, dentro daquilo, vai passando coral no 3 anos. Trip 5414, contato radar, 67 milhas do oeste do VR de Salvador. Acione identificação, foi para Itabe na chegada Mari. Chame quando pronto para descida, o ajuste na 05. Vamos para a cópia, meu Papatango. A intenção é toque remetido em Veracruz, confirmando. O meu Papatango, Salvador, Salvador, voo local. Um toque remetido em Veracruz, decolagem da 97, primeira curva direita, corredor axé. 0131 no transponder, controle 198. O meu Papatango. Correto, PLB 02 a bordo, Pátio 4. Correto, 02 a bordo, Pátio 4. 108 meia dúzia, torre para acionamento TAC. 108 meia, torre para acionamento TAC. Lima Fox, decolagem de Salvador, 46, controle agora em 199 decimal 8, bom voo. 198, grato. Confirme o tráfego que chamou a torre? É o gol 1888, vai passar o Índia Serra, baixa pra lá. Sente gol 1888, tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, vento 130 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, gol 1688, aliás 1888, obrigado. Dan 38597, o cordão tá livre, é por táxi. Sim, puxa, ela tem que mandar para o táxi, Dan 38597. 299, submantém o nível 360, chame centro Recife no 25.1, alterna no 33.25. O azul 4299 sobe para o 360, Recife 251, 3325. Pushback acionamento web 5811. De imediato 5811? Quase que imediato. Se o homem tem que tirar o finger aqui, a gente inicia. tive o 5811 agilizando. Reporte quando pronto pro táxi. Chamá-lo aí para taxiar. 5811 da web. Quase no quadro, confirme mais quantas milhas para ideal de descida. Quatro no quatro, confirme mais quantas milhas para iniciar a descida. 4 no 4, mais 20 milhas para iniciar a descida. Gente. Localizador com campo à vista, 3602. 3602, complete aproximação, torre na noite decimal meia. 18:30, até daqui a pouco. Submantenha nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 5 no 33 decimal 5, bom dia. Uno 888, solas 49, direita 121, décima 9. Direita 219, Uno 888. 5811 da web. Prossiga. É, tô vendo que ainda não iniciou, por gentileza mantenha a posição no gate, pra não atrasar o colega da tanque que já tá finalizando a sua esquerda, ok? Por gentileza. Não, tudo bem, então mantenha a posição, é que o fing tava coladinho, tá, mas tá bom, a gente aguarda. Grato. Oceania 250, oceano identificação, autorizado, chegada mare, desse mantenha nível 050, ajuste na 0 no 5. Oceano 250, ajuste, chegada mare, autorizado, desse mantenha nível 050. Sim. Sim, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 10 nós na 3602. Vê pouso no 0, 3602. Romeu Papatango, autorizado táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Papatango, para ingresso, pistão no 7. Tango Off e Uf Serra, mantenha-se em condições visuais, frequência livre. Para o táxi, o 3259, o POD de 177, alternando o Campinas com 4:30. 177, 4:30, Campinas, confirmado. Afirmativo. Tango 3259, livre táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, chama 2-8612, 1015, Valtinho, 1905, bom voo. Afirmativo, Pátio, Índia, chama no torre, ponto de espera, 1-0-10-8612, um bom dia, 3-8-4. Webjet 5811 na escuta? Afirmo. Coordenação, equipe de solo, assim que o Airbus, a sua esquerda, tá, livrar a sua cauda, tá, livre seu pushback, acionamento, 62 do portão. Assim o faremos. Chame agora centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 251-3325, Lima Lima Sop. 8888, vai dar passagem ao Airbus da TAM, se desloca via parte até o ponto de espera. Após sair o seu ingresso via Juliette, 03 é o portão, ou no 888. Gente, aguarda a passagem do Airbus após o seu ingresso para o 03, gol 1 no 38. Então 1, 2, 1, 19. 2, 1, 9, direita, 3, 6, 0, 2. Paulo, muito bom dia, 3602, Libano, tu escuta? É, 3602, Magnus via Alfa, reportando o táxi da Juliette, por gentileza. Alfa da Juliette, 3602. Táxi lento, ok? Previsto o portão 07, porém não vai dar pra ingressar agora devido a um banco da FG, tá puxando 612. Afirmativo, táxi lento, tô aguardando 07, 3602. Salvador Ground, bom dia, American 982. American 982, Salvador Ground. Yes, request engine starting clearance for maintenance, American 980 from the gate number 11. 0, pronto. 3859, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, o vento 100 graus com 109. Autorizado a linha de decolagem, estamos 032, confirmado. About 2 minutes. Ok, but you didn't cap its clearance. Could you confirm estimate of block time, please? Yeah, negative ATC clearance. Request clearance for American 980. Okay, I don't have your flight plan yet. Could you confirm the estimate of block time? In 25 minutes, in 10:25 local time. Okay, 1225 Zulu, I don't have your flight plan yet. We are 10 minutes, please. Okay, call you back in 10 minutes and with the request. And it's okay for starting engines? Not yet, I don't have your flight plan, so I didn't give you your... I can't authorization you. Yes, engine starting clearance, not for taxi, only for maintenance. Copy? Okay, I understand, but I don't have your ATC clearance, your flight plan, and according to the law, I can't give the authorization. Solo, sonar 6311. 6311, prossiga. Ele está pedindo só para fazer um RANAP, ok? Só para acionar para manutenção, ele não está pedindo clearance ainda, ok? Não, eu entendi que ele está pedindo para acionar na posição. Não, ele quer fazer um teste de manutenção, por isso ele precisa acionar. Ah, ok, muito grato, Xené 6309. A gente está pronto aqui no ano, podemos iniciar? 101 na guarda, por gentileza, tem um Bang da FJ que vai iniciar o táxi, ok? Vai passar a sua cauda, aguarde. Ok, sem problema, obrigado. Para o táxi web 5811 com 188 a bordo, 4 horas 50, confins. Afirmativo 5811 da Webjet, sem táxi via pátio, Índia, no ponto, espera chama a tua 808-6, 1015 no altímetro, no 0 no 5. 1586. Número 2 para cópia, guarde, Alfa Victor Juliette. Tan 3602, após a passagem do Bang da Webjet, está livre, ingresso via Juliette 07 ao portão. Passa passagem, Juliette, 07 Portão, 3602. Oxana M13 no 1, coordenação equipe de solo, após o banho da EBJET livrar a Taxway Índia, sua cauda está livre, seu pushback acionamento 01 no portão. Após o banho do EBJET, o Oxana M13 no 1, o push acionamento 1. American 980 sobre o ground. American 980. 980, go ahead. Okay, 410 is clear to start up. We are ATC clearance. Okay, you are standing by an ATC clearance and we're clear to start an engine at the gate, American 980. Oh. TAM 3859, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha nível 380. Vai solicitar o 340 final, tá, 3859. Gente, aguarde. American 980. 980, go ahead. Can you confirm the flight level could be a 390? Pronto. Request flight level 310, American 980. Vamos com 9 nós. A linha decola 10, web 5811. Romeu Patango decola 59, controle agora em 19.8, tem um bom voo. Subindo para o 340, obrigado. No 4, complete aproximação, chame a torre no 8.6. 18.6, chamarei 54 no 4. Ingresso no corredor forte, até 20 milhas para treinamento, chama o controle 109.8 e a torre 01 no coordenador, 108.6 e o transponder 0151. Aproximação, aguardando informação de pista livre, Boeing da Webjet, prestes a iniciar a rolagem, pistão no zero. 7.5.4.4, aguardando. Pátio 4, 108, 612, para acionamento táxi Alfa Victor Juliette. Primativo 983, aguarde cópia, aquilo confere 360. 7.0, guardando, qual é a data prevista? American 980, top of the ground. Número 3, pronto para a cópia, 360, Guarulhos. Problema, Bono 983, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota para o ISC 50. Decolagem 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleda. Após Eleda, voa direto para posição BDEV, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta o Wish Zero via Brisk 50. 5064 no transponder 109.8, o controle, 1983. Atualizado Guarulhos, 1360, na previsto 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após El, Leda, após Leda, BDEV. BDEV intercepta a aerovia Brisk 50. Transponda 5064 e controle 198. Correto, e após quando pronto, pressionamento push, 1983. Portará gol 1983. Alfa Vitor Juliette, livre acionamento, chama pronto para o táxi no pátio 4. Web 5811 decolou. Webjet 5811, contato radar na decolagem. Voe Leda após Leda BDEV, submantém o nível 360. Sobe 360, daí o Leda BDEV. 175, alterna caminhão, Autonomia, tirem essas horas. Confirme apenas a autonomia? 3 horas e 55. 3 horas e 55, Cint, Ocean MS3 no 1. Tem táxi autorizado via Índia até o ponto de espera. Quando lá pronto, chama 2686, altímetro 1095. Autorizado táxi via Índia para o ponto de espera da Rússia, vamos lá, 2686. Poderia tirar só uma dúvida, o 63 no 1? Diga. O RANAP que citou, é o que tipo de teste? É, tá de motor, RANAP. Tá, muito obrigado. Reportou pronto para o táxi? Usado o táxi, reporta para ingresso, pistão no 7, o Alfa Vitor Juliette. Trip 5414, solo 04, direita 121, decimal 9. Zona decimal 9, Olivar. Galo Salvador, é o trip 5414, pousou, está livrado. Trip 5414, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Alfa, Juliette, reportará. Ocean MS3 1-1, bom dia, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 130 graus com 1 no zero nós. Autorizado alinhar e decolar. Acessando o curso, Xenel 6250, 4 milhas para o marcador. Xenel 6250, complete aproximação, Xenel torna noite, decimal 6, bom dia, bom pouso. 286, muito obrigado, até mais tarde. Torre Salvador, bom dia, o Xenel 6250, estabilizado no curso, 3 milhas para o marcador. ONU 13325, bom dia. Bom dia. Vou iniciar a rolagem, pistão no zero. Paciente, grato, 6250. Afirmo, 130 graus com 109. Autorizado. 5414 via Juliette, posição remota. Quando lá tem sinalizador, TV. Quem via Juliette, estaciona na remota, 5414. Xenel 6250, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 7 nós. Vive pouso pista 10, o Xenel 6250. O Xenel 6311, decola 07, controle agora em 19.8, bom voo. 19.8, grato, bom dia. Bom pouso aí, palestrinho. Cobração, bom voo. Valeu, Deco. Ação, Decão. Valeu. controle Salvador, Oxenê 6311. Oxenê 6311, submantém o nível 360, foi eleito após VDB-10, contato radar na decolagem. 360, Leda Bidev, Oxenê 6311. Webjet 58 no Uno, submantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 25, 1, 33, 25, grato. Centro Recife, Salvador, Rua de Patanga, através do Pará da Barra. Câmbio para Patanga, frequência livre. Câmbio para Patanga, para a frequência livre. Para Lima, vou local, Salvador, Salvador, mil pés. Corredor Axé até o Prado da Barra, decolagem da 17, primeira curva direita, 0132 no transponder, 1098 o controle, marca para Lima. O transponder copiado foi o 0132? 0132. Afirmativo, saia 500 pés então, a solicitação. Tente, UP ou B? 04. 04 a bordo, fracionamento táxi a 2, 186, bom voo. American 980. Papá Romeu, Mike Papá Lima, bom dia, livre acionado, parte 4, chama táxi. 6250, solo 09, direita 121, decimal 9. 129, livrado, muito obrigado, até mais tarde. Solo Salvador, bom dia, Oxenê 6250, liberado na sua escolha. Oxenê 6250, bom dia, táxi de Alfa, reportando o táxi Juliette, posto em 3, né? Posto Alfa, então Juliette chamará, 6250. Realizada a decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus com 9 nós, o Alfa Vitor Juliette. 02 do portão. Você viu o ingresso Juliette, seu portão número 2. Muito obrigado, 6250.